Bom, gente, vamos direto ao tema, que esse treinamento tem uma série de informações, mas antes de mais nada, eu queria, de verdade, uma grande salva de palmas à parte da manhã, os palestrantes. Vamos dar uma salva de palmas de jeito que seja. Uma salva de palmas da Herbalife. Vamos dar uma salva de palmas do jeito que seja. Porque essas pessoas, há um tempinho atrás, estavam aí nessa cadeira, como você, aprendendo, e hoje estão aí ensinando, tá? Então anota aí no seu caderno, vira uma página, coloca uma página nova. Eu sou bem objetivo, vou direto ao ponto. Então todo mundo aqui está aberto para escutar exatamente o que precisa para dar certo no EVS, levanta a mão. Não, levanta a mão, vai ver que todo mundo levantou a mão, show. Então qualquer coisa assim, tipo, meu Deus, está falando para mim. Não estou falando para você, estou falando de maneira que a gente, que é líder há um tempo, a gente tem vários segmentos. Então eu sei, nós sabemos aqui, quando eu falo eu, né, a gente está falando aí, eu, minha esposa, os líderes, a gente sabe exatamente o que você precisa para dar certo na Herbalife, porque nós já não demos certo há muito tempo. Sabe? Então anota a primeira frase, fracasso... Ele é apenas um aprendizado. Não existe pessoa que fracasse, existe pessoa que desiste. Não existe uma pessoa que fracassei e sair da Herbalife. Não, você desistiu. Eu já fracassei várias vezes na Herbalife. Já quebrei 10 milhões de vezes na Herbalife. Que isso, Bruno? Tá maluco? É verdade. Se você compra um estoque, vende e não repõe, você quebra. Quem conhece? É lógico. Então assim, a minha burrice humana me fez aprender muito dentro do negócio da Herbalife, e eu estou transmitindo para vocês, na verdade, um conhecimento prático. Então, para mim, não existe nada mais valioso do que você hoje estar numa sala que acabou de investir em um estoque, acabou de implementar uma decisão de abrir um EVS, e estar numa sala aprendendo diretamente de pessoas que tiveram a prática. Mas não só tiver na prática. Uma coisa é eu ter a prática porque eu sou um professor de academia. Mas você está lidando com pessoas que tiveram a prática e ganha dinheiro com essa prática. Então, há 5 anos atrás, eu era apenas um corretor da Bolsa de Valores. Me unia minha esposa para desenvolver o negócio da Herbalife sem dinheiro, sem caixa, sem nada. Sem cheque especial, não tinha cartão de crédito, tinha nada. Eu literalmente saí da bolsa porque eu não aguentava mais a minha vida. Eu tenho 4 filhos, que eu achei 5 exagero, tive só 4. E aí o que acontece? Resumindo a história, a gente abriu um espaço de saudade residencial, que é algo que eu não recomendo. Residencial é para pessoas que têm experiência ou pessoas que querem estilo de vida e pouca renda. Só tem esses dois motivos. Bruno, eu quero montar um espaço aqui do lado da minha casa, aqui na região do meu bairro, legal. Quer estilo de vida? Ganhar 2, 3 mil? Show. Ou então tem muita experiência com a Herbalife? Show. Fora isso, você tem que montar espaço perto de empresas. Teu foco é em cima de cartelas, foco de food service, a manutenção e retenção de muitas cartelas e ganhar em cima da quantidade. Só que eu e a Cris já tínhamos muita experiência. Tem 15 anos de contrato, a Cris tem mais de 20 anos, né? 19 anos de contrato. De contrato não, né? Tem uma história incrível na Herbalife, ela vai contar depois a história dela. Mas a minha foi essa, eu sempre soube o que tinha que fazer na Herbalife, mas eu nunca fiz de fato na Herbalife. Então passou-se 10 anos, eu adiando, o que fazer na Herbalife? Só que tem uma hora que você corta as pontes. Sabe quando você corta as pontes? É quando você corta para trás toda a fonte de renda, toda a possibilidade de você ganhar dinheiro com alguma coisa que não seja o negócio da Herbalife. Eu não tinha medo de pedir demissão, eu não tinha medo de fazer nada, eu só tinha uma família e eu precisava manter ela. Só que não existia na minha cabeça ainda, e nem no mundo da Herbalife, uma forma de você se manter dentro do negócio da Herbalife sozinho, independente de rede. Então, naquela altura, 5 anos atrás, eu e a Cris abrimos um espaço, na verdade ela abriu antes, inclusive, e a gente começou em janeiro de 2013, a gente ganhou R$3.572. No segundo mês nós ganhamos R$7.200, no terceiro mês R$9.300, no sexto mês a gente estava ganhando R$12.000 líquido, por quê? Porque tinha experiência com o negócio da Herbalife. A gente faturava R$22.000, R$25.000 dentro de um espaço de vida saudável com 6 acessos por dia. Milagre, né? Mas a gente sempre foi muito bom, na verdade é a Cris, né? 90% do que eu sei, aprendi com a Cris, sempre foi muito bom aqui, em fechamento de venda. essas alavancagens de fechar, 300 a 500, 300, a cliente acha que vai comprar 300, mas ela comprou 1.200 em 4 vezes. Essas alavancagens a gente começou a criar por quê? Nós iniciamos um espaço Vida Saudável com 300 pontos de volume. É recomendável? Não, a gente não tinha como comprar. Mudamos nosso padrão de vida, fomos morar de frente para o presídio da Água Santa. Nosso aluguel era R$450. Era isso ou era menos, né? R$400. Baixamos totalmente nosso padrão de vida, por quê? Porque a gente tinha certeza clara que a gente estava no momento para construir a nossa equipe de presidente da Herbalife. Não é o que eu recomendo para você. Tem muita gente aqui que, inclusive, está empregado ou tem seu próprio negócio. Não é o que a gente está recomendando. A única coisa que eu quero contar com a minha história é que se você decidiu fazer na Herbalife, faz sério. Faz objetivamente sério. Ou então, passa uns 10 anos fazendo mais ou menos e depois decide fazer sério. Tem essas duas opções. Eu segui a segunda opção. Eu nunca me arrependo de nada, porque tudo tem seu tempo certo, não é verdade? Só que a maioria das pessoas, elas declaram o seguinte: não, tudo sempre tem o seu momento certo, é bola que tá aí pela senha. E a pessoa não muda de vida. E geralmente as pessoas que tomam uma decisão e colocam em prática o que se aprende, sem questionar muito, elas tomam uma decisão muito rápida. Então eu era o cara que não acreditava que ser ativo era importante. Eu achava que ser ativo era pro lucro da Herbalife ou do meu patrocinador. Eu era o cara que não comprava as promoções da Herbalife. Lançou um colar, caneta assinada pelo Mark Hughes. Tem que fazer 10 mil pontos. Que absurdo! Como que pode? Os americanos roubando o dinheiro? Tem que fazer 10 mil pontos para ganhar uma caneta? Até que a gente entendeu, eu, na verdade, a gente sempre soube disso, mas eu entendi que o segredo do negócio era qualificar para tudo. Que era ter volumes acima da média. Então, olha só. Pessoas normais, elas fazem coisas normais. Pessoas anormais, com ganhos anormais, elas têm uma tendência a fazer coisas anormais antes. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Você entrou num grupo que vai puxar a sua corda para ser um ser anormal com ganhos anormais. Ganhar 5 mil reais no negócio Herbalife é normal. Normal. Agora, alguém quer ganhar mais de 10? 20? 30? Alguém quer ganhar mais de 50 mil por mês? Alguém deseja ardentemente, porque às vezes você levanta a mão, mas assim, deseja ardentemente ganhar acima de 100 mil reais por mês com o negócio da balança. Algumas pessoas. Não é por causa do dinheiro. Não é por causa do dinheiro. Eu descobri dentro do negócio da Herbalife que a pessoa que a gente vai se tornando até ganhar esse dinheiro é muito mais valiosa do que o dinheiro que a gente ganha. Por isso que a gente ganha o dinheiro. Você primeiro vai se tornar a pessoa que o mercado quer te dar o dinheiro. Quando eu falo mercado, é a sua carteira de cliente no seu EVS e a sua organização que te segue. Primeiro você precisa se tornar a pessoa. Anota isso, gente. Anota isso. Aqui já fala isso muito forte com o supervisor depois de mim. Você precisa se tornar a pessoa. Então, quando às vezes a gente está no EVS, está com desafios de fazer convite. Ai, meu Deus. Como é que eu faço convite? Esse desafio que você vai transpor, você se tornou uma pessoa capaz de ensinar a fazer convite. Começou a lucrar muito e não fez administração financeira, vou falar sobre isso. O fato de você quebrar pessoalmente e reverter e mudar a situação e voltar e ir com força total fez com que você se tornasse uma pessoa para se ensinar as pessoas. Então anote uma coisa, você não está sendo treinado para ganhar dinheiro, você está sendo treinado para treinar os outros. Ganhar dinheiro na Herbalife é normal. Ganhar muito dinheiro na Herbalife é absolutamente normal. Você vai entender isso. Hoje parece um bicho de 7 cabeças na sua vida faturar 20 mil. Se você colocar em prática tudo que foi falado até agora e essa apresentação aqui, você vai ver que em tempo recorde, se você aplicar exatamente, você vai faturar 20, 25, 30 mil reais. É assim, puf. Só que tem algumas coisas que são intangíveis, que estão ao redor de um espaço de vida saudável. Numa delas é o crescimento pessoal. Outra é mentoria, e uma série de detalhes, sistemas, de treinamento, que vão fazer com que você se torne, repete comigo, se torne a pessoa merecedora de ganhar os 20, 30 mil reais por mês. O Alexandre falou muito bem daquela régua que as pessoas entram menos 10, 0 e mais 10, certo? Então vamos falar, por exemplo, em questão de disciplina. Quem acredita que disciplina é um setor interessante para o sucesso? Então, tem pessoas, por exemplo, quem não era disciplinado antes da Herbalife? Vou levantar minha mão. Tira o carregador? Nunca fui disciplinado. Então era quesito, não era menos 10, não, menos 100. Aí, ao longo de vários anos, eu tive que me tornar menos 80, menos 60, e fui melhorando esse quesito de disciplina. Hoje eu cheguei a menos 10. E é membro da equipe de milionários. Tá bom. Tô sendo humilde, não. Porque quesito disciplina, eu sou focado. Questão foco, eu já entrei em mais 100. Mas, às vezes, por exemplo, uma disciplina permite que uma pessoa continue 90 dias fazendo a mesma coisa. Quesito disciplina, por exemplo, quesito perseverança, que é um requisito do sucesso, concorda? Tem pessoas, por exemplo, como o Bruno e o Rafa. Ai, meu Deus, 7 meses para ter um supervisor. Podia falar, eu não mereço, eu não sirvo, mas perseveraram. Você está entendendo? Então, assim, quando você lida com todas as qualidades para ter sucesso no negócio da Herbalife, todos nós aqui somos imperfeitos nisso. Alguns já chegaram no mercado, quem era empresário antes de entrar no negócio da Herbalife? Manda um. Vocês já chegaram mais prontos no quesito de, pô, investia comigo mesmo. Pô, dentro com 2.500 pontos, 7.500 reais. Que é isso? Um letreiro da minha loja era 3 mil reais. Então, a cabeça da pessoa, a referência da pessoa, ajuda ela no quesito de ser empreendedor. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, o que que a gente, como líder, faz? A gente pega todas as qualidades que você precisa para dar certo no negócio da Herbalife e simplifica. E com isso a gente criou uma plataforma chamada EVS Empresarial. Porque tem muitos EVS no Brasil, quem concorda? Sim. Tem EVS, muito. Mas EVS Empresarial, passa uma aí, por favor. Como lucrar acima de 10 mil líquidos e duplicar? Então a filosofia do EVS Empresarial, primeiro, o foco e a produção é mais importante que o trabalho. Nós entramos no negócio da Herbalife. Achando. Volta uma, porque então o pessoal olha a lista e não olha pra mim. Foca aqui. No mercado tradicional, a gente foca em trabalhar. Na Herbalife, nós somos pagos para produzir. Anote isso. Nós não somos pagos para trabalhar. Por isso que existem milhares de pessoas ao redor do Brasil e do mundo que trabalham arduamente com o negócio da Herbalife e ganham 2 mil. Eu estou falando muito sério com vocês. Você tem que atentar para isso. Então, nosso foco é em cima da produção. Então, qual é a nossa produção? Depende. A gente vai fazer um cálculo hoje. O que que você precisa produzir para ganhar dinheiro para você viver com o negócio da Herbalife? Viver, não é sobreviver. Passo número 2, Marcão, por favor. Faturamento é mais importante que o número de acesso. Volta um. Porque no início, o que que vai acontecer? Essa apresentação vai para todo mundo, tá, gente? Fica à vontade. Vai dando um pouco. Mas no início, você não vai ter 50 participantes no seu espaço. Mas por que que umas pessoas, por exemplo, no primeiro mês de espaço, tem faturamento de 10 mil? Por quê? Porque o cara não ficou focado só no espaço. Ele fez o coquetel de inauguração, ele fez a apresentação, como a Natália muito bem falou, que é o quê? Fazer a venda, trabalhar com o Facebook. Tá entendendo? Não é ser o herbaloide do Facebook, não. Só publica Herbalife agora. Antigamente era um cara associado, uma pessoa, né? Agora é só Herbalife. Calma, cuidado com isso. Mas contactar as pessoas, criar oportunidade de aumentar o seu faturamento. Logo, pode passar, o faturamento, principalmente no início, ele é mais importante que o número de acessos. Depois você vai começar a acumular e você vai ver que o número de acessos vai te gerar um faturamento praticamente que automático. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, pessoas que o Gabriel Luiza lá no espaço, que estão com 3 meses de treinamento, tem dias de 3 mil e poucos reais de faturamento. 3 meses de treinamento, a gente largou eles lá, eles têm dias de 3 mil e poucos reais de faturamento. Ontem, inclusive, foi 2 mil, né? Você imagina. Aí por quê? Porque o negócio já está no automático. Já está com renovação das cartelas, excessivamente, assim como muitas pessoas estão aqui nesse cenário. Controle dos números. Nós somos empresários. Fala, eu sou empresário. Eu sou empresário. Você não é um vendedor da Herbalife. E nós não somos vendedores da Herbalife, nós somos empresários. O empresário, uma das qualidades deles é ser um bom vendedor. Tem muita gente que é muito bom vendedor, mas não administra financeiramente, não controla estoque, não faz. Então, nós temos que ter controle dos números. Então, essa ferramenta de reverso empresarial te permite isso. Mentoria desde a escolha do ponto até chegar a níveis altos da Herbalife. E sobre ponto, eu quero que você grave uma coisa. Pode abrir um EVS do seu lado, tá ótimo. Fala, tá ótimo. Tá ótimo. Ao contrário do mercado tradicional, no negócio de espaço vida saudável, vai acontecer isso. porque nós vamos ter mais de 1.000 espaços de vida saudáveis no Rio de Janeiro, na nossa organização, empresariais, com altos faturamentos, ímãs de recrutamento nos próximos 5 anos. Então é possível que pessoas vão abrir espaço do seu lado. Sabia disso? Sabia disso? Se você pegar o número de milhões e milhões de habitantes que tem ao redor do Rio de Janeiro, cada espaço de vida saudável, ele lucra líquido 10 mil reais se ele tiver 50 a mais. Então, se ele tiver ali umas 150 cartelas, 10 mil líquido. O que que são 100 espaços de vida saudável? São 150 cartelas mais 2 zeros, tá? 150 mil clientes. O que que são 150 mil clientes para uma rua do centro da cidade? Você está entendendo? Então, a primeira coisa que eu quero que você anote, mentalidade expansiva. Nunca de escassez. Vou dar um tempo para você pensar nisso. Você não pode entrar, está no segredo da mente milionária, você não pode entrar no negócio da Herbalife com medo de perder. Você tem que entrar com vontade de ganhar. E a mentalidade expansiva é doadora. Ela é tranquila. Tudo que é seu, é seu. Nada que não é seu, é seu. Então, o que é, o que tiver que vir para você, vai vir. O que é dos outros, não é seu. Então, quando a gente tem esse eixo, pronto, pode abrir 10 EVS no nosso prédio. Tá ótimo. Vou tratar todo mundo bem. O cliente do outro EVS, ó, seja muito bem-vindo. Mas se a cartela não tá, cara, fica lá. O cara é top. Nem conheço, mas o cara é top. Então, essa base vai estar... Lembra que você está sendo treinado não para você, você está sendo treinado para treinar os outros, concorda? Então a base ética ela é muito importante, porque os 50 EVS embaixo de você que vai ter daqui a 2, 3 anos, amém? Amém. Amém. Vai ter ou não vai ter? Vai ter. Vai. Essas 50 pessoas às vezes sim estão no mesmo prédio. Então, a gente está aqui nesse negócio para construir um cliente ou para construir o presidente? Presidente. Então, a gente tem que estar focado em manter a base ética muito forte. Administração financeira, vou falar sobre isso forte. Administração de estoque saudável. Nossa, vocês vão ver. Planejamento estratégico semestral e anual. Anote isso, você tem que pensar a longo prazo. Existem picos no ano? Tem. Lógico, pico é a gente que faz, mas tem meses meio turbulento, concorda? Faz parte. Nesses meses turbulentos, são os melhores meses de produção pessoal e volume alto. Porque recrutamento explode. Então, o bom do negócio da Herbalife é que se o país está top, muita venda alta, cliente comprando R$5.000. Se o país está em crise, muito recrutamento alto, vários supervisores entrando top de linha. Então, mas se o país está em crise, como é que compra? Não, a gente tem um setor food service, a gente trabalha com quantidade. Então anote isso, não importa a economia, nós vamos ficar ricos do mesmo jeito. Nós vamos ficar muito multimilionários nesse país. Eu estou falando uma coisa para vocês, vão ter pessoas aqui dentro dessa sala que vão ganhar mais de R$1 milhão por mês com o negócio da Herbalife no Brasil. Segura firme, aguenta firme, porque você não foi chamado para ganhar R$1 milhão por mês sendo a pessoa que você é hoje. Com certeza. Vamos ter que passar por um processo de lapidação interior, de liderança pessoal primeiro, ao invés de liderar os outros primeiro. Liderança pessoal. Pô, viu o Alexandre palestrar aqui hoje? Uma salva de palmas, gente. Espetacular. Garoto. Garoto, gostou? Obrigado. Esse jovem aqui, há 3 anos atrás, era outra pessoa. Outra pessoa. Você vê que a liderança pessoal, assim como os outros li também, eu tô mais porque a gente teve muito arranca-rabo durante 3 anos, né, Alexandre? Né, Vera? Não, mas arranca-rabo de liderança mesmo, tipo assim, que a pessoa, caraca, não, não sei o que, sei o que lá, só que é diferente quando uma pessoa é acomodada. Eu sou assim. Ponto final. Ninguém me muda. Ponto. Vai morrer, pô. É verdade, gente. Então você tem que estar aberto à mudança. Fala pro teu amigo do lado. Se abre a mudança. Se abre a mudança. No nosso grupo a gente muda a cada uma semana. Não é que a gente muda a direção, não. É que a gente inova a cada uma semana. E eu vou te falar uma coisa. Se você perde uma capacitação, você já tá meio fora do grupo. Perdeu uma capacitação, você já tá meio assim. O que aconteceu? Porque a cada semana é um aprendizado tão constante que a gente inova. Então, treinamento contínuo com os melhores tabuladores do país. Eu queria que todos os tabuladores do nosso grupo ficassem de pé. Né? Inclusive a minha digníssima, maravilhosa equipe de milionários, Cristiane Carvalho, Alexandre Fel, Natália Fel, Morgana Costa, com o Vanderlei, que não está representado aqui. Vamos dar uma salva de palmas para os melhores tabuladores do Brasil. Eu não estou falando melhores tabuladores do Brasil à toa. Eu estou falando porque em 2016, 54% de crescimento. 2017, 157% de crescimento. E em 2016, nós fomos, quando eu falo nós, é vocês, o terceiro maior contrato de milionários do Brasil. Então vocês estão na mão dos melhores tabuladores do Brasil. Entendeu? No que há de inovação, experiência e empreendedorismo sob EVS, você está na melhor sala do Brasil, tá? Reconhecimento mensal para os melhores. Então, se você é uma pessoa que gosta de desafio, quem gosta de desafio? Se gosta de ser desafiado, se desafiar você mesmo, você está na sala certa. Porque a gente vai premiar os melhores sempre. Sempre. Né? Como o Marcelo ali, por exemplo, vai para a faixa preta de judô agora. Por quê? Porque o cara gosta de desafio. Quem gosta de desafio? Levanta a mão, quem gosta de desafio? Levanta a mão, Beldo. Gosta de desafio, ó. Caraca, vocês vão tudo virar presidente da Malai. Pode ter certeza. Se você está, ó, daqui a pouco vai ter um reconhecimento aqui. Nossa, vou desafiar você. Se você é na hora do reconhecimento que está aqui, vai ter daqui a pouco um reconhecimento. Se você olhar para essas pessoas que você reconhecimento e dentro de você, de uma forma genuinamente positiva, você fala, eu também posso, você vai ser presidente da Valada. Porque eu vou te falar uma coisa, quando é lançado um desafio, você corre atrás, você vai ser presidente da Valada. Tô falando sério, quando você se move por coisas que estão acima da sua zona de conforto, você muda, você vai mudando, porque a cada desafio que você topa, você cresce, e assim sucessivamente. Mentalidade de expansão de EVS e a mentalidade de liderança. Pode passar o... Inovamos com autoatendimento. Primeiro, pudim, cliente pega na geladeira. Por quê? Por que que a gente está falando disso aqui? Nós temos que ter uma filosofia. Imagina você é empresário, está lá no seu espaço do seu, que você toma shake. Vamos dizer que você é um cliente. Aí está um anfitrião assim. Pega o pudim. Deus me livre. Parece que é dentro do cabelo duro. Aí você vai falar assim, pô, adoraria ter um negócio desse. Quem gostaria? A pessoa está suada. Nossa. Então vocês têm que, eu tô brincando, mas tem muita gente, inclusive do nosso grupo, que não entendeu isso ainda. E fica pra cima e pra baixo assim. Não tá pensando na mentalidade de expansão. O pudim, o cliente pega na geladeira. No food, no restaurante self-service, o garçom faz seu prato? Então, por que que uma pessoa chega no nosso espaço e vai ter que receber a sopa na mão? Por quê? NutriSup, o cliente faz com mix de mão. Isso aqui são tudo ideias pensadas para essa equipe tabuladora. Canudo, copo, tempero, o cliente pega sozinho. Cartela, o cliente traz para marcar todos os dias. O cliente chega com a cartelinha, Morgana. Lá no espaço a gente só fica com a caneta assim, né? Chá, o cliente serve. O cliente pega o copo, ele serve o número 1, engole, ele serve o número 2, ele pega a tampa para ver com certeza. Ah, meu cliente vai gastar, mentalidade de pobreza. O cliente não vai gastar mais não, Bruno? Calma. Deus do céu. É melhor o cliente usar duas tampas do que você perder o papo com seu futuro presidente. Mapa. O cliente coloca o nome e escreve. Se é cartela individual, o mapa. A pessoa entra e bota a lista na chamada, o nome. Tem anfitrião até hoje. Olha pra mim não, hein? E bota o nome do cliente. Você não está dentro da filosofia de food service. Tem que adequar isso. O cliente coloca o nome e escreve. Se ele for cartela, escreve lá. A gente trabalha dessa forma, né? VIP. Bota lá VIP. Porque todo mundo gostaria de ser VIP. Bom. Então, se ele não é VIP, ele vai olhar. O que ele precisa fazer para ser VIP? Né? Individual. Cartazes informativos que vendem. A equipe tabuladora pensa em tudo. Tem lá uns cartazinhos para botar no teu espaço, que o cliente olha, ele já olha o cálculo tudo direitinho. Ah, entendi. Ponto. É isso aí. Faça dentro da sua vida. Incentivo à socialização. O cliente promove para nós. Ou seja, se você ser só o centro das atenções, seus clientes estavam tudo olhando para você, não adianta. Você tem que socializar. Morgana, conhece a Natália? Não, deixa eu te apresentar. Deixa vocês começando. Tchau. Aí a Morgana fazia, nossa, você é nova, ah, legal. Ó, te recomendo fechar VIP 20, é a melhor coisa. Porque tu gasta logo o ticket, todo vem logo, perde peso, compra motor, depois tem um negócio aí, eu tô ligado, tá? Eles estão ganhando dinheiro, eles querem que a gente entre também. Vamos entrar em linha? Vamos botar isso na cartela, botar assim. Faça supervisão em linha, pergunte-me qual. Então anota esse aqui, ó. A nossa energia. Nossa, quando eu falo nós empresários, é concentrada no que nenhum estabelecimento foca com a maestria que nós focamos, que é a atenção e consultoria personalizada. Nenhum estabelecimento desse país que eu conheça, a não ser os restaurantes extremamente finos, são tão cordiais como o Espaço Vida Saudável. E é nisso que a gente ganha. Agora, se o anfitrião tiver nega do cabelo duro, aí não vai rolar. Bruno, eu estou sozinho na EVS, eu tenho que ser nega cabelo duro. Não, você não estruturou ainda com o seu patrocinador. Tem como, aqui. Quem faz EVS sozinho, fica de pé. Quem faz EVS sozinho, por gentileza. Olha só. Você não está sozinho. Salve de palmas, sozinho, pode sentar. Pode passar. Pode passar. O que a gente passa? Marco. E o meu passador foi embora. Já viu o passador de lá ali no banheiro? Não, volta um, acho que passou um. É, mais um. Tá, vai lá. Então vamos lá. Vamos falar sobre dinheiro. As áreas do espaço do EVS empresarial. É, principalmente as pessoas que estão conhecendo o espaço agora, principalmente são clientes que viraram supervisores, pequenos, sucessivamente, acho que o dinheiro vem só do R$17,00, né? Que é do acesso. Só que acontece, o que, que nós fizemos? A equipe tabuladora se reuniu e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos dividir as áreas, olha que inteligente, gente. Vamos dividir as áreas para o supervisor ter foco em cada área. Se você entra um mês com foco de, ah, eu quero, Bruno, eu quero faturar 25 mil, então tá. X no cartelo, X no Faber Concentrate, X no tananana. Deu para entender? Então você já entra focado, repete comigo, focado. Focado. Entrar no EVS para ser anfitrião não é EVS empresarial. Você pode ser excelente, você pode ser simpático, você pode ser agradável e não ter faturamento. Porque seus clientes estão com a bolsinha deles e o cartão de crédito dentro da bolsa. Você vê o objetivo, isso é um negócio. E se eles não gastarem com você, eles vão gastar lá embaixo na tapioca. No brigadeiro. No brigadeiro, assim sucessivamente. É verdade, né? Então nós temos que ser bons o bastante, estar tá bem livres, para quê? Para gerar uma consultoria muito forte neles para fazer o faturamento. Pode passar? E o resultado. A gente vai estar falando aqui da filosofia empresarial, então eu vou falar de números e dinheiro. Só que atrás desse resultado tem a missão da Evalife, que é mudar a vida das pessoas. Mas a gente tem que falar agora mais da parte empresarial, ok, gente? Então nós somos empreendedores bem treinados, nos preocupamos com o melhor atendimento, fidelização é a consequência, porém, o nosso foco principal é a fidelização. Então a gente tem duas partes da fidelização, VIP 10 e VIP 20, concorda? Qual é o foco principal? É a VIP 20. Por que dá mais faturamento? Não. Porque a gente vai ter a possibilidade de 20 conversas com ela todo dia. E 20 conversas, tudo pode acontecer, inclusive você recrutar o seu futuro presidente da Evalife. Se ela não tem 20 conversas com você, ela vai comer em outro lugar. Se a pessoa, ah não, vou R$17 de vez em quando não rola. Então nossa missão é acabar com o ticket do cara. Para quê? Para que ele não possa comer fora e que ele fique rendido. Eu preciso no EVS que eu já paguei. Se eu preciso no EVS que eu já paguei, o que aconteceu? Eu tenho resultado. Eu fico mais bonito, eu fico mais feliz, eu levo isso para minha casa, automaticamente eu entendo que tem um negócio por trás, eu entro na balada e viro guest milionário presidente só por causa desse raio dessa cartela. Por quê? Porque a gente fidelizou a pessoa. Qual é o restaurante que você vai que você pagou 20 refeições antes? Então, uma salva de palmas para a equipe tabuladora que pensou assim. Fiber Concentrate, famoso esse nome aí. 90% das pessoas têm barriga grande ao chegar no espaço, é verdade ou não é? Famosa farinha de trigo, né? Aí, Mara. 70% da barriga é apenas volume em putrefação na parede intestinal. Vulgo fezes. As fibras precisam ser usadas com regularidade. Presta atenção, tá? Esse detalhe aqui faz toda a diferença. A gente explodiu o nosso grupo de vender fibra por causa disso. É preferível, vou explicar, vender 20 doses do Fiber, que é R$80, para as pessoas usar todos os dias no espaço, do que vender R$120 o pote para usar. Quando você fala isso para o cliente, ó, eu prefiro que você consuma 20 doses aqui, que é R$80, que é mais barato para você, do que você comprar um pote, R$120, levar para casa e não usar. Ou então não usar com regularidade. Presta atenção, não estou falando para ninguém faturar menos aqui não. É o contrário. Ah, mas eu não quero cartela não, tem problema, Morgana. Compra 20 doses do Fiber. Pelo menos você vai ter regularidade no seu acesso. Por quê? Se a pessoa comprou 20 doses de Fiber, ela vai ter que ir 20 dias no seu espaço com ou sem cartela. Concorda? Uhum. O foco é fidelização. Porque às vezes a pessoa não fideliza com 306. Ah, não, agora é o momento. Não, mas pelo menos garante as suas 20 doses de Fiber. E quando você tem isso na sua cabeça, se você tem 30 pessoas no seu espaço, e você fidelizou 20 doses de Fiber em toda a cartela que você está, você já aumentou seu faturamento só por explicar para a pessoa que ela necessita perder barriga. Como é 90% da população, o que acontece? Gente, é 100% as cartelas fechadas são com Fiber. Então anote aí, cartela tem que ser fechada com Fiber. É uma meta nossa, não é uma obrigação não, é uma meta do empreendedor que tem espaço de vida saudável. É cartela com Fiber. Bruno, eu não vendo Fiber. Duas razões. Número um, você não está degustando Fiber. E número dois, você não está focando em explicar para a pessoa o resultado. Quando você fala que o volume da barriga, isso é fato. Volume, repete comigo, volume. Barriga é volume, certo? Então 70% desse volume não tem a ver com gordura, sabia disso? Não tem a ver com gordura. Tem a ver com matéria e putrefação na parede intestinal. Nós temos fezes no intestino desde a infância. Você acredita nisso, gente? Quem não sabia disso? Pois é. E o Fiber Concentrate foi eleito a melhor fibra do Brasil. Por quê? Porque é a melhor fibra do Brasil, ponto final. Ele limpa as vilosidades intestinais. É mesmo, já veio pra mim. Ele limpa as vilosidades intestinais. Então, tudo que está na parede intestinal, o que está entre as vilosidades, não é... Exatamente. Ele não é aditivo para ir banheiro, não, tá? Não é produtinho para ir banheiro, não. Ele limpa, ele previne câncer de intestino. É uma saúde do segundo órgão mais importante do corpo humano. Primeiro é o cérebro, segundo é o intestino. Grandes doenças têm a ver com o intestino, tem nada a ver. Então, assim, se a gente colocar fibra no mercado, a gente vai mudar a vida das pessoas para sempre, gente. Inclusive a absorção dos nutrientes, do shake, do chá, tudo, tem a ver com o intestino. Então, olha só, 50 cartelas vezes 386. Bruno, o que é 386? É o VIP 20, que é os 20 acessos, mais 20 doses de seca. R$19.300. Só 50. Ah, Bruno, então eu preciso então ter 50 acessos para faturar? Não. Você precisa focar em vender 50 cartelas. Esse que é o pequeno detalhe, as pessoas acham que precisam ter o volume de acesso para ter o faturamento, não. Lembra que eu falei, o faturamento é mais importante do que o número de acessos. Pode passar? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? 3, lanches, sachê de barra e sopa. Agora vocês vão ficar doidos com isso aqui. A gente começou a implementar isso aqui no grupo e a gente explodiu. Ó, lanches proteicos auxiliam a saciedade e o emagrecimento. Quem concorda? Só que a proteína de 3 em 3 horas aumenta a sua massa magra, que aumenta o metabolismo e que ocorre o emagrecimento. Então, lancha, o seu cliente, na verdade, ele acha que lanchar a fruta é legal. A fruta é saudável, mas ela aumenta o índice glicêmico. Então, 30 minutos depois ele está com fome. Se ele lancha uma barra de proteína, 2 horas depois, a 2 horas e meia, que ele está com fome. Se ele lancha uma sopa dessa, 2 horinhas, 1 hora e meia. Então, o que acontece? Ele aumenta a saciedade, a massa magra dele é aumentada e o metabolismo é acelerado. Então, anote aí, emagrecimento não tem nada a ver com restrição calórica, tem a ver com metabolismo basal. Então, as pessoas, se você focar nos seus clientes aumentar a massa magra, você vão ter pessoas perdendo peso, assim, absurdamente dentro do seu espaço de vida saudável. Como que aumenta a massa? Massa aumenta a dose proteica. Então, você está entendendo que para vender, eu não vendo. É de primeira, agrega valor, agrega valor, agrega valor. A pessoa que quer comprar, nós não somos vendedores. Então, eu falo, Morgana, olha só, de 3 em 3 horas, primeiro dia do espaço, de 3 em 3 horas, a Herbalife recomenda que você coma lanche. É qualquer lanche? Não, lanche proteico. Pensando nisso, a Herbalife já criou os lanches. Então, quando você instrui seu cliente a levar 7 barras, que ganha 3 estrelas, os programas do lanche, vamos pegar o seguinte, 50 vendas, eu falei 50 clientes? Falei 50 vendas de uma caixa. Pegou isso aí, gente? Logo, se eu entro no mês, eu tenho uma meta de vender 50 caixas, eu vou dividir isso por 4 semanas, eu tenho o número de caixas que eu tenho que vender por semana. Não importa. Quem está na minha frente respirando, eu vou focar em vender o quê? Uma caixa. O meu foco não é vender uma barra para a pessoa. Pode ser isso? Pode. Legal, a pessoa entra no ar, show de bola. Mas se eu focar na pessoa, ó, leva a caixa que você ganha 3 estrelas. E você já programa a sua semana toda. Pronto. E, gente, posso falar uma coisa para vocês? Se a pessoa compra uma caixa, viciou, já era. Se a pessoa passa uma semana usando barra, já era, viciou. Se ela compra uma caixa, ela ainda dá para amigo. Ainda dá para amigo, de trabalho. Olha aqui, 50 vendas de 7 barras, que é uma caixa, R$77. Anota aí o faturamento, R$3.850. Gente, o lucro líquido disso aqui já pagou seu custo operacional do EBS de barra de proteína. Fala, João. Pergunta. Teve uma cliente nova no meu espaço essa semana. No primeiro dia, ela já instruiu que você falou para ela, eu vou por 2 barras, não foi? Por 2 barras. E eu fiquei meio assim, mas eu mandei a mensagem de tarde, perguntar se ela comeu, se ela estava bem, se ficou saciada. Mas eu fiquei meio... assim, pô, primeiro dia da cliente, já vou mandar uma mensagem pra ela, perguntar. Perfeito. Não, perfeito. É um acompanhamento, assim, tá de parabéns. Eu mandei, na questão da dúvida eu mandei. Tá de parabéns. Você pode, inclusive, no primeiro dia, falar assim, ó, vou fazer um acompanhamento personalizado com você, pelo WhatsApp. Avisa. Ela avisa. Não é ser chato. Gente, o acompanhamento é o segredo da fortuna. Se você faz um bom acompanhamento, tá no manual isso, né? Se você faz um bom acompanhamento, não tem jeito. Mas pode continuar, João. Parabéns. Pode passar? Agora. Preste atenção. Pode passar, amor. Shake, sachê, NutriSul. Presta atenção nisso aqui. R$15 o sachê. Se o cliente toma café da manhã, de sábado e de domingo, ele mantém o peso no final de semana. Leia isso em voz alta comigo. Se o cliente toma o café da manhã, de sábado e domingo, ele mantém o peso no final de semana. Para manter o peso, uma refeição por dia, não é verdade? Se ele só leva 2 sachês na sexta-feira para manter o peso. A gente não é chato não falar para o cliente ficar de fit, alface no final de semana, não. Se bem que os desafios já estão, né? Já estão focados ali. Mas estou falando o seguinte, se ele leva apenas 2 sachês toda sexta, vezes 4 semanas, são quantos sachês? Vezes R$120 por cliente, que é R$15 sachê, de 2 em 2. Por que 2 em 2? A filosofia do food service é o cara ir levando sem sentir. Anote isso, levar sem sentir. Principalmente as pessoas que trabalham no centro do Rio. No centro do Rio, ticket médio de um cliente, eu tô falando teoricamente não, tá? A gente abriu um espaço de vida saudável no centro do Rio, tem 6 meses lá para sentir o mercado. Eu vou te falar, o ticket do centro é R$700 no máximo. Então nós temos que fechar o VIP 20, fechar o Seca Barriga e fazer com que a pessoa no crédito ou no débito vá levando as coisas sem sentir. É barra, é sopa, é dois. Porque as pessoas gastam sem sentir, é verdade, né? Alguém sente quando tira do bolso R$4 e compra uma tapioca? Alguém sente quando tira R$10 do bolso e compra um brinquedinho de pouquinho para levar para casa? Ninguém sente. Então nós temos que nos tornar essa loja de que as pessoas vão comprando, anote isso, paulatinamente. O centro é um exemplo disso, a gente fica impressionado, você sai na rua, vende tudo assim, R$10. Quando a gente tinha VS no Meia, eu subia com uma pessoa, aqueles vendia R$3.000 para ela, ela sumia, 6 meses depois ela voltava. Tem algum errado nisso? Não. A gente estava focado em vender o faturamento, a pessoa estava focada também em planejar o 90 dias dela, show de bola. No EVS, por disser, o que você tem que fazer? Você tem que acumular muita gente que é cartela. Uhum. O que acontece? Se as pessoas ficam 20 dias lá, não tem jeito. Elas começam a perder peso e querem começar a agregar. Ah, eu quero barra, eu quero sopa. Só que nós temos que estar focados em implementar de 2 em 2. Agora pega o seguinte, ó, 50 clientes que levam 2 sachês por semana, 120 por mês, olha o faturamento. Repete comigo, 50 clientes. 50 clientes. Que levam. 2 sachês por semana. 2 sachês por semana. 6 mil por mês. 6 mil por mês. Alguém está animado nessa sala? Que 6 mil de faturamento com todos os custos pagos com a barra. A gente está falando de 3 mil líquido e muita gente faz faculdade, pós, não sei o que, para ganhar 3 mil. Pode passar o próximo? As primeiras 4 horas do acesso com seca, sachê de lanças e final de semana. Então a gente está falando de 19.030 de cartela com seca, 3.850 com 50 vendas de barra, de uma caixa de barra, e 50 clientes levando 2 sachês para casa por semana. E a gente está falando de 30 mil de faturamento bruto, 2.500 seu custo com a EVS, vamos dizer, aluguel, condomínio, blá blá blá. 15 mil de reposição, que é os 50%. Qual é o seu lucro líquido? Ah, Bruno, mas tem passagem, tudo bem, vamos arredondar para cima, vamos tirar mais R$1.000 aqui do lucro líquido, R$11.500. Mas eu quero salientar com você, não adianta você só, eu vou lucrar 10 mil, e daqui a 3 mil, e não está acontecendo. Por quê? Porque diariamente o nosso foco tem que estar focado em cima das áreas que nós precisamos para faturar. Agora, o Rafa ele tem que faturar uma coisa, um valor por dia. A Lívia ele tem que faturar outro valor por dia. Por quê, Bruno? Porque ela quer X reais para viver, e ele precisa de outro X reais para viver. Concorda? Bruno, como é que então eu posso avaliar o que eu preciso faturar para viver? Quem concorda que 80% dessa sala vive bem com R$5.000? Levanta a mão. Povo exigente. Ó, o Brasil, se apertar, vive bem com R$5.000. É verdade ou não é, gente? Quem não viver, passa pelo nosso cliente. Não, não. Ô, gente, vocês estão passando aí pro restaurante por semana. Não estou falando isso. Não estou falando... Não, eu sei. Mas assim... R$5.000, você... Bruno, eu lucro R$5.000. Gente, vamos comparar então com o mercado tradicional. O que você precisa fazer para ganhar R$5.000 no mercado tradicional? E qual é a grande maioria que ganha R$5.000 no mercado tradicional? Eu sei, ninguém tá aqui na barra para ganhar R$5.000. Eu tô falando o seguinte, você tá entrando e você já tem um foco de já tirar, esse aqui tem que ser o foco daqui a 3 meses. Eu vou mostrar um plano para vocês estarem nesse nível daqui a 3 meses, quem quer? Mas eu quero que também trazer o pé no chão. Lembra do menos 10 até mais 10? Às vezes você entrou aqui menos 30 em algumas habilidades e vai fazer com que retarde um pouco o seu crescimento. Você tem que ter paciência, não é com a Herbalife. Não é com o seu patrocinador. A culpa não é deles, é de você. Você está em processo de amadurecimento, concorda? Mas vamos colocar o básico? Pode passar o próximo aí, Marcão, por gentileza. E sem contar isso aqui, tá? Vocês perceberam que só usei 4 áreas. É acesso, lanche e lanches de shake e soco. Não usei a Lifeline, não usei NRG, não usei Faber Power, não usei nada. A gente está falando de mais de 60 itens que tem a sua loja. Tem alguém animado nessa sala? Agora o plano básico. Vamos entrar em ação. Anota. Implementação do EVS empresarial. Anota aí. Plano básico. Bruno, eu quero ir devagar. Quem quer ir devagar? Levanta a mão. Pra gente mandar embora. Mas vamos lá. Foco, 25 visitantes por semana. É. 25 visitantes por semana. Eu tenho 25 pessoas novas que botaram pé no meu EBS durante a semana. Logo eu tenho... Deu tudo errado. 5 cartelas. Vezes 4 semanas, 20 cartelas. Vezes 3 meses, 60 cartelas. Aí o indivíduo abre o espaço. E no 45 dias... Ah, eu fechei 8 cartelas. Aquele plano que o Bruno falou tá errado. A culpa é do meu patrocinador. Liderança anda. É porque você tá tendo 25 visitantes por semana? Essa é a questão. Eu ouso fazer um desafio. Bota a musiquinha. Vou desafiar. Tem que me provar. Eu ouso desafiar você. É um desafio com base na experiência. Então pode tirar. Gente, não, agora falando sério. É um desafio com base na experiência. Você ter 90 dias de 25 visitantes por semana se seu espaço não explode. Não é 25 visitantes numa semana e outra semana fica... Tô depressivo. Vou fazer divulgação. Tô sendo bem sério porque eu já passei por isso. Foca em resolver a sua vida em 3 a 6 meses. Resolve. Faz o que tem que ser feito. Agora vamos pro plano 10X. 10X é um livro que você tem que ler. Que é um livro que prova que fazer mais é a mesma coisa que fazer menos. O esforço que eu tenho que ter para ser pobre é exatamente o mesmo esforço que eu tenho para ser rico. Estou falando sério, é o mesmo esforço. Quem concorda que uma pessoa pobre financeiramente trabalha de 8 a 10 horas por dia? Levanta a mão. Óbvio. Uma pessoa rica trabalha de 8 a 10 horas por dia. Normal. É o mesmo esforço. A única diferença é que a intensidade... Repete comigo. Intensidade. É num curto período. Se você colocar intensidade num curto período, você explode na bola. Ah, eu recrutei um supervisor por ano. Legal, parabéns. Recrutei 10 supervisores nos 3 primeiros meses. Explodiu. São os mesmos 10 supervisores que você fez em 10 anos, mas feitos em 3 meses, é igual espaço. Coloca 50 visitantes por semana. Lembra da mentalidade de expansão? Estou mexendo com vocês hoje, tá? Eu estou falando aqui, não é com um anfitriãozinho de espaço, não. Estou falando com meus presidentes. Gente que vai colocar o pin de diamante no peito. Faz um negócio rápido. Faz um negócio acontecer. Coloca 50 visitantes por semana, tu vai ter 10 cartelas por semana. Nas 10, na outra semana, esses 10 já estão trazendo mais um. Teu espaço explodiu, buf! Vezes 4 semanas, 40 cartelas por mês. Quem está com o espaço cheio? Renova seus clientes. Faz 50 visitantes. Ah, tem gente aqui na sala que está batendo 50 participantes. Faz 50 visitantes chegar na segunda-feira. Teu espaço bater 100 e todo mundo ficar assim, quer entrar nesse negócio. O segredo está no novos. 40 cartelas por mês, vezes 3 meses, olha aí, 120 cartelas. Pode ter certeza, 120 cartelas, você está batendo bem acima de 50 participantes por dia. Aí 50 participantes por dia, você está fadado a ganhar no mínimo, repete comigo, mínimo, 10 mil líquidos por mês. Só que você tem que acreditar. Não, Herbalife não é fruto de habilidade, não é fruto de... Nossa, o Rafa nasceu para isso. É fruto de números. Anote isso, pelo amor de Deus. A gente passa essa gentileza para você, para a vida da sua família. A Herbalife não é nada mais, não é nada menos de que um negócio baseado em números. Não significa que vocês são números, mas para ter vocês, fizemos números. Para ter os clientes do espaço, fizemos números. É verdade, né? Sim. Você ama o seu cliente? Eu também. Trato ele como se fosse pessoa da nossa família. Mas para ter o amor com ele, mencionar aquela coisa, eu fiz números na rua. Que muita gente entende, pô, meu espaço não sai de 10. É, você esqueceu o seguinte, que os números que você fez para ter 10, você parou de fazer para ter 100. E quem faz 10, faz 100. Concorda? Sim. Então, nunca pare o seu plano antes de 6 meses. Nunca. E ali com o seu mentor o plano de convite. Aí ele vai direcionar, seus tabuladores vão direcionar a ferramenta de fazer convite direitinho. Pode passar? E aqui eu quero passar para vocês a administração financeira. Isso é muito importante. Número 1, defina quanto que você precisa para viver bem. Vamos colocar o exemplo ali de 5 mil. 2, multiplique por 3,5, anote isso. Você tem que multiplicar por 3,5 a renda líquida que você precisa. Esse é o faturamento que você tem que fazer. Então, os mais animados aí que falaram que precisa de 10 mil para viver, multiplica por 3,5 e esse é o faturamento que você tem que ter. Bom, ninguém falou que você precisa parar em 30 mil, porque o faturamento você pode faturar 60. Vão ter EVS no grupo